Jesus virá, com ele os salvos irão. Vai ficar somente aqueles que de Cristo desviarão. Mas aquele que vencer ganhará o galardão. Jesus Cristo vem em breve, fica firme, meu irmão. Vem já a ovelha perdida, ausente do curral. Cristo cura tuas feridas e livra-te do mal. Tu que está caído, Jesus quer te levantar. Não fique assim parado, venha Cristo te entregar. Eu estava neste mundo, perdido sem direção, mas agora encontrei Cristo, foi a minha solução. Agora eu tenho Deus, para mim nada me falta, vou pregando o Evangelho, anunciando a sua volta.